sei que você não me percebe, porque tenho lá algumas rugas no meu rosto. Mas a verdade é que na realidade somos animais, uma matéria podre que por enquanto ergue um corpo. Sei que o seu rendado tem até malha de ouro. Infelizmente no cotidiano isso faz a diferença, mas o meu retalho pra mim é como um tesouro, porque a nobreza não está na aparência. Eu só quero apenas um caminho pra seguir, um lugar tranquilo pra debilhar minha viola. Minha bela sede é um velho jornal pra cobrir, meu corpo cansado nas noites que molham. Eu só quero apenas um caminho pra seguir, um lugar tranquilo pra dedilhar minha viola. Minha bela sede é um velho jornal pra cobrir, meu corpo cansado nas noites que molham. Será que existe neste mundo alguém capaz de me olhar sem maldade, sem querer me ferir? Tem um ditado que de fato está escrito: quem fere com fogo será ferido. Não adianta nada você tentar ser melhor, porque no fim você e eu somos do mesmo pó. A única certeza foi você não ter me dado a mão, mas o meu coração perdoa. Eu só quero apenas um caminho pra seguir, um lugar tranquilo pra dedilhar minha viola. Minha bela sede é um velho jornal pra cobrir, meu corpo cansado nas noites que molham. Eu só quero apenas um caminho pra seguir, um lugar tranquilo pra dedilhar minha viola. Minha bela sede é um velho jornal pra cobrir, meu corpo cansado nas noites que molham.